barulho na rua. Produção do farol não dá de plano nem formatura. Telemarketing ao vivo, sem telefone ou internet. Tem comercial promocional, intervalo da novela. Da 7, leva 90 dias, maternidade por abandono. Pode do orfanato pra ir morar no ponto. Não pensa duas vezes pra roubar boy com uma Highlander. Se tem arma na cinta, leva o poste pro desmanche. Tu não ensina tudo, tipo abecedário inteiro. Estaca na sua cara que nunca vai ser herdeiro. A única herança é a favela, o gueto. A máquina genitora da revolta, do ódio, do sofrimento é conduzida por poucos que nunca pagaram o veneno. Se o Zico também chora, ergo as mãos e dou glórias. Como não vou falar de violência, esperança, triste trajetória. Negligência do sistema, das causas sociais. Negligência da polícia, inquéritos criminais. Injustiça após injustiça, assim segue o ritmo do brasileiro. Mas eu tô na cena pra buscar o que é nosso por direito. Periferia os negros, mas também tem a parte branca que tá no descabelo, vivendo ao relento. Sem trampo, sem dinheiro, cadê os direitos constitucionais que favorecem meus guerreiros? Vejo tudo ao contrário. O que sobra pra nós é puro ódio e sofrimento. É puro ódio e sofrimento. É puro ódio e sofrimento pra quem mora no já gueto. Já alguns acharam que a cena tá dominada. Se liga, sangue bom pra boy, né? Nunca paga. O rap é a que saca, sempre das palavras. Revolta é para os sábios e nunca foi pros canalha. Já que alguns acharam que a cena tá dominada. Se liga, sangue bom pra boy, né? Nunca paga. O rap é a que saca, sempre das palavras. Revolta é para os sábios e nunca foi pros canalha. Rap nacional no ar, Juninho no vocal, pronto pra atirar. Ratatatá, mano, que feto tá. Que pra ser reconhecido não precisa rebolar. Pro Patita, a Patrícia, que não acreditou. Não vão se livrar do pesadelo nem pedindo pelo amor. Ser excepcionalmente mais um clone criado pela desigualdade social e vários outros descasos. Tipo de quem toma veneno de rato porque da vida está desiludido. Trampou o mês inteiro e não consegue nem sustentar seus filhos. A mina se prostituindo pra levar jumbo na cadeia. Marido é preso por roubar fruta na feira. Favela sem escola, sem saneamento básico. Falcão solta tiro pra dizer que está tudo pronto pro tráfico. O homem na capital, o número de comerciantes ambulantes que vende CD pirata porque em outra profissão não teve chance. Polícia prende 15 quilos de cocaína, mas na verdade era atriz no bastidores do DP. Até tinha heroína federal, até do gol com fuzil e recebe propina. Dinheiro restrito some da delegacia. Histórias verídicas que sempre ser abordadas. Enquanto não mudar o rumo das almas frustradas, meu rap sempre vai denunciar as lacunas deixadas e os sonhos corrompidos por malfeitores. Canalha, se isso é uma guerra, pode já que alguns acharam que a cena tá dominada. Se liga, sangue bom pra boy, né? Nunca paga. O rap é a que saca, sempre das palavras. Revolta é para os sábios e nunca foi pros canalha. Já que alguns acharam que a cena tá dominada. Se liga, sangue bom pra boy, né? Nunca paga. O rap é a que saca, sempre das palavras. Revolta é para os sábios e nunca foi pros canalha. Não, você jovia completamente, nem morando em um castelo. Enquanto os moleque procurar jornar na esquina pra poder andar belo. Ajude a cria do sistema, tem compaixão pelo povo. Políticos corruptos só agonizam o morro. Faz rampa de mendigo, mas vai do tudo da Paulista. Depois veste branco, chora pela carnificina. Motivo em gravata, só passa férias na delegacia. Depois volta pro convívio social pra gastar o dinheiro da subfaturação da avenida. Investe em tecnologia pro bem-estar que eu vejo somente da burguesia. Os coadjuvantes de arte e as obreiras humanas. É minha ciência periférica, nem vista nem pelos meus manos. Posso ser ambicioso, um revolucionário, um louco que só pensa numa coisa melhor. Do morro mesmo que eu passo sufoco. Não vou me derrotar com tão pouco ilusão. Visto ossos, diamante da socialite no pescoço. Mas o meu princípio vale mais que ouro. E os 15 minutos de fama concedidos pelas câmeras da Globo. Puta capitalista que só olha pro próprio estômago. Mas o mecanismo da mídia não é prova de bala. E aí se o que o boy quer na página policial, minha cara é estampada pra eu ser mais uma marionete pra ir no B.O. da carga. Mas eu sei que final de crime é cadeia ou caixão pela burguesia desfigurada. Já que alguns acharam que a cena tá dominada. Se liga, sangue bom pra boy, né? Nunca paga. O rap é a que saca, sempre das palavras. Revolta é para os sábios e nunca foi pros canalha. Já que alguns acharam que a cena tá dominada. Se liga, sangue bom pra boy, né? Nunca paga. O rap é a que saca, sempre das palavras. Revolta é para os sábios e nunca foi pros canalha. Já que alguns acharam que a cena tá dominada. Se liga, sangue bom pra boy, né? Nunca paga. O rap é a que saca, sempre das palavras. Revolta é para os sábios e nunca foi pros canalha. Yeah.